Flavinho. Olha só, rapazada, que acabou de chegar no samba do produto nacional. É, parceiro, só são os manos do rap. A identidade chegou pra fazer uma parada diferente, topa. Ih, demorou, compadre. É só soltar a batida. Aí, que batida, hein, malandro? É, legal, mano. Aí, sensacional. É, é. Firmeza, firmeza, firmeza total. Identidade, produto nacional. Mas aí, já quer fazer diferente? Flavinho, deixa comigo, que eu vou mostrar pra essa rapaziada que o sambista do produto nacional também sabe fazer rap. É, demorou, meu compadre, chega mais. Tô chegando, tô chegando. A todos os meus manos, o meu respeito. Eu tô chegando na humilde, eu sou fruto do gueto. Minha história é igual a sua também. Sou correria, venho dando meu adianto no meu dia a dia. Mas é claro, na moral, na paz e o amor. Meu espaço eu conquistei pra mim, ninguém comprou. Muitos não na cara, eu já recebi. Mas não baixei a cabeça, haha, não vou desistir. Seguir em frente é preciso viver, é necessário. Eu nasci um pobre, mas não sou otário. Periferia é meu ninho e eu tenho um dom. Chega mais cavaquinho, vem mostrar teu som. Minha letra é pra essa gente que pensa que o sonho é pura ilusão. E que passa por dificuldades pensando não ter mais solução. Solução é você batalhar e poder correr atrás dos seus ideais. Só não pode se precipitar e querer sonhar alto demais. Você tem que chegar maneiro, sambando rasteiro é na ponta do pé. Tem que ter muita coragem, força de vontade, também muita fé. Se hoje eu estou aqui, é graças a Deus, porque batalhei, tirando o meu suor da veia, mas os meus sonhos não me precipitei. Foi com muita coragem, acordava bem cedo, via o sol raiar. E por onde eu passava, muitas pessoas a me criticar. Falando isso é tempo perdido, rapaz, você jamais irá conseguir. Mas dei a volta por cima e por isso hoje estou aqui. Eu sou periferia, sou do samba, sou do rap, sou favela, correria. É, meu parceiro, o produto nacional já mostrou pra que veio. Chega mais identidade, sou vem deixar samba, o seu recado. Rap, cadê a nossa favela, correria. Conquista de titã, no sapatinho, no jeitinho brasileiro, sabe como é que é. Os tropeços vieram mais de degrau em degrau, com autoestima e fé. Hoje sou do rap, sou do samba, sou identidade. O carro sem partida, como assim foi dito? Hoje é partido alto, produto nacional. Tamo aí pra constar, pra mostrar, valorizar o som que o cavaco veio nos proporcionar. Quer sambar no boteco, cerveja gelada e as minas por perto. O produto é nacional, samba e hip hop, coloco identidade. Bateu no ibope, que envolve, dá choque, deixa as minas tremendo. Olé na quebrada, é provar do veneno. Os loucos de 30, pra nós já tá pouco. De 3, 5, 7, vagabundo tá louco. Eu sou do hip hop, curto samba de bom gosto. Bombeta colorida, todos na esquina. Pegue o telefone, ligue pras meninas. Marca no boteco que a rapa tá por perto. Não esqueça da mulata que samba maltrata. Hip hop na cabeça, samba de raiz. Ser preto tá na moda e faz a gente feliz. Venha com a gente samba, venha com a gente dançar. Deixa a tristeza pra lá, a voz da favela não pode se calar. Todo mundo dançando, curtindo à vontade. Calou, calou, aquela louca ansiedade. Os brutos tão de olho, as minas tão sabendo. Desce mais uma gelada que os moleque tão querendo. Batuque tá rolando só no sapatinho. Dança bem gostoso e faz feliz esse neguinho. Dança bem gostoso e faz feliz esse neguinho. Dança bem gostoso e faz feliz esse neguinho. Ele achou que nós não tínhamos moral de levar samba. Já é. Eu sou periferia, sou do samba, sou do rap, sou favela, correria.